Levrão, 6315. Sim, contínuo 219, 6313. 219, do 6313 Oceaniano, até daqui a pouco. Escuta, olha, se eu siga. Por gentileza, mais uma vez, já teve alguma mudança aí? Espero que já foi mandado a DLA. Ok, foi verificado no sistema. É, inclusive, estou verificando novamente agora o 5827. E nós não temos ainda, ok? Nós não temos. Mas, conforme já solicitado, se o senhor tivesse o horário preciso, foi realizado a DLA, nós já passaríamos essa informação, porque a gente iria verificar que ponto foi o erro, para que não chegasse tanto no nosso sistema, como no sistema do Centro Recife. Ok, inclusive a rota é outra, é completamente diferente da Recife. Esse horário eu não sei se não saiu, acho que eu vou entrar em contato lá com o Rio de Janeiro, onde está o plano. Ok, estamos no aguardo, 5827. Sareta 6313, o Janeiro de Zona 5813. Na Alfa, repórter antes da Juliette, o Janeiro 6313. Alfa, repórter antes da Juliette. Meia 748 da Webjet, desse mantenha 2000 pés, o ajuste no 0 no 4, reporta estabilizado na ILS, X Ferreira, vista no 0. 72 mil pés, informará na ILS, 1014, 742. Noite 89, autorizado, sumitário. Autorizado, mas uma tarde, boa noite, noite. Prossegue o Juliette para o 0, 1. Pode fugir, 6313. No ILS com a pista vista 6748. Web 6748, passando Duna, completa aproximação, Chama a torre no 9 decimal 6, bom ponto. 18... 6. 18 6, muito obrigado, até daqui a pouco. Até. Azul 4209, boa noite, eu tenho identificação, autorizado e chegada bom. Desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. NR 6310, sub mantenha o nível 350, chame centro Recife no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. 1 no 2545, alterna 1 no 2685, centro Recife, Oxané 6310, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, voo 1889, ocupado táxi, com 113 a bordo, autonomia 3 horas 46 minutos e o alternado é Campinas. 1-3, 343, confirme o alternado. Alterna Campinas, voo 1889 para o táxi. Autorizado até o ponto de espera, via Pátio Índia, torre 186 no ponto de espera, 1014 o ajuste. Pelo Pátio, na Índia, ponto de espera 12-612 e o ajuste 1014, voo 1889. Voo 1889, quando espera a pista no 0, está pronto. 1889, autorizado a alinhar e manter a 1-0, boa noite. Boa noite, alinha e manter a 1-0. Webjet 6748 no solo aos 07, liberando a direita, 1-2-1, decimal 9, o solo 6748. Direita 2-9, obrigado. Livre a decolagem, dá 1-0. O vento é 1-0 grau, 07 nós. Dá 1-0, bom. Via Alfa, reporta do Juliette. Alfa, antes do Juliette, reportará. Olha, passa autorização? Só um instante, Cobb. Decolado 09, chama o controle agora, 1935, boa viagem. 1935, boa noite. Guardião 07, reporte visual com campo, confirme o AB. Velho, boa noite, gol no 889, decolando a sua. Gol no 889, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, voe Leda da presente, após Leda Bridge. E vai voar Leda da presente após Leda Bridge, gol no 889, subindo até o 360. Portão 5, ingresso de Juliette. Juliette, portão 5, obrigado. Autorizado Galeão, nível 240. Decola da Zé, primeira curva direita, no perfil da Dael, Leda, Pajuda e Léus, receptando a Golf 677. Após, conforme a roda, posição do plano. Controle para 1-1-9-35, torre 1-1-6-12, acionando transponder 5052, o objeto 5827. Autorizado o nível 240 até o Galeão, a terceira Dael, transmissão Leda. Apoio direto Léus. Fajete 527, confirmando, transponde 5052, contagiamento crash, contato para pushback e acionamento. Trabalhando. Já pronto para o push no portão 4. Fajete 527, autorizado pushback e o acionamento, atentando ao Boeing da companhia passando a retaguarda, após autorizado coordenação com o equipe de para dar início para o pushback e acionamento de ataque. Chegou o 17, copiou? Afirmativo, vai iniciar em coordenação após a passageira na frente da guarda. Coisa aí. Gente, a aeronave já parqueou, está autorizado o chão para o táxi, o FS 57. Vai iniciar o chão para o táxi, coisa aí. Controle, guardião 07. Prossiga. Está no trabalho de situação visual, é campo. Guardião 07, prossiga condições visuais. Chame torre 198, decimal 6. 186, boa noite. Boa. Torre, boa noite, ao guardião 07. Guardião 07, prossiga. Livrou através de tripulação, está aqui com pés no litoral, inspeção é o pátio do grupamento, quando autorizado. Direto então, para o pátio do grupamento, 110 graus com 629, acusa no solo controlado, guardião 07. Tende autorizado para o pátio, chamará no solo controlado, guardião 07. Salvador, boa, web 5827 para o TAC 133 a bordo, autonomia 3 horas e 40, Altena Guarulhos. Objeto 527, autorizado táxi até o ponto de espera da 0, via Índia Alfa no ponto de espera, quando pronto, chame a torre, 1 Horizon 6 dúzia, ajuste 1-0 no 4. 1-0 no 4, ajuste, por exemplo, o táxi via Índia Alfa, pode falar, chamar a torre, 1-1-8, desse palmo, pode ser. Centro Recife agora no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25, bom voo. Vai chamar Recife, 251, alterna 3325, voo 1889, boa noite. Boa. Solo 16, frequência livre, boa noite. Está pronto? Afirmativa. A linha decola. O vento de 110 graus 8 nós. Tráfego na final a 2 milhas do marcador. Até. Sol Salvador, boa noite. Eu vou 9084, frente da Zulu, autorização Fortaleza. Sala 084, confirma. Afirmo, Fortaleza, frente da Zulu. Voo 9084, confirma o horário do plano de voo? 0010. Pegou 1604. 9084, senhor. O Gol 984 não tem o plano ainda, guarde do coração, informando que tem o aeronave de Fortaleza está fechado, ok? É, então sim, você também tem autorização só para resolver o que é a coordenação vai decidir. Te aguardando, não tem o plano seu ainda, Gol 984. É, os dados são exatamente iguais do 684, só que foi mudado, por algum motivo foi mudado para 9084, ok? Já, já aguardo então, quando o plano aparecer aqui, eu já acordo com o seu sua saída. Web 5827 decolou o Zuno 9, chame controle em 11935, uma boa noite. Boa noite, obrigado. O 4209 da Azul tem pouso autorizado na 110, 110 graus com 8 nós, 4209. 110 com 8, de pouso, 4209, obrigado. Salvador Web 5827, bota. Web 5827, contato radar, se mantém o nível 240. Da presente vou em Leda, após Leda e Léo. 240, Leda e Léo, obrigado. 4209, Solos 21, libera a direita, Solo 219. Solo 19, 4209. Paulo Salvador, boa noite, Azul 4209, levando o setor. Azul 4209, três ataques via Índia, correção via Alfa, chamante Juliette. Via Alfa, chamante Juliette, 4209. Quatro na escuta do solo. Afirmo. Ok. Verificamos o seu plano de voo, junto à central de tratamento de plano de voo, não foi constatado a existência de um plano. Porém, eu verifiquei junto à IES, existe uma DLA, mas eles informaram que não havia nenhum plano anteriormente. O senhor poderia me informar qual era o horário proposto desse plano que foi apresentado, senhor? É o BT-0010. Ok. O senhor então possui esse plano então em mãos do 9084? Para a avaliação disso, eu posso até confirmar aqui o número de referência. Por favor. Sou 4209, antes de leve. 4209, autorizado parte principal, portão 8. É principal, portão 8, 4209. Alô, Web 6747. Alô, Web 6747, informação Zulu, ajuste no 04, ponto para copo. Afirmativo, cliente da Zulu. Alô, Web 6747, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decoda no 0, saída da Arban, após a Bora Elefa, pós decepta UP Zulu 21, após autorizado conforme rota. Controle operando em 119, decimal 35. Aciona o transponder 5106 do objeto 6747. Tá sim. Só copia, por favor, após a saída Arbor. Arbor Elefa. Eco Lima Eco Foxtrot Alpha. Arbor Elefa. Tá certo. Autorizado então 360 para Guarulhos. Decolando a 10. Saída Arbor Elefa. 193 do controle. 5106 é o transponder. De 6747. O Aviat 6747 via UpZulu 21, ok? Arbor Elefa, onde recebe UpZulu 21, após utilizar conforme rota. Tá certo, após Elefa, UpZulu 21, após rota, conforme plano. 6747. Aviat 6747, protegimento correto, não posso para pushback, acionamento. Obrigado, chamará. Salvador, ele vai mais. Salvador, o 904. Prossiga. Por isso, senhor, quem é que aqui uma referência aqui do plano aqui com cinco caracteres, cinco letras. Seria essa a referência para o plano de voo? Ok, pode me passar que eu vou checar junto à central, por favor. Kilo, Fairbank, Gold, Kilo, November. Ok, deve ser algum localizador. Vou checar junto à central, só um instante.